3173, cópia. Proceda, senhor. Autorizado Guarulhos, nível 380, Eurovia Peruísque 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 19-8, torre 18-612, transponder 5-1-72. Guarulhos 380, Peruísque 50, decolagem 10-0 de NER, 19-8, torre 18-6, 5-1-72. Correto, reporte pronto no 2. Chamarei. B00, boa via Alfa, reporte antes da ECO. Via Alfa, chamante pra ECO, no 600. Controle Salvador, gol no 328, localizador com capa vista. Chame torre 118-612. 18 meia gol, 318. Controle Salvador, muito boa tarde, Altan 3192, transferência da CITACA. 3192, boa tarde, desça 050, identifique chegada Mari. 050, identificou Mari, Altan 3192, a possibilidade de a gente voar direto Duna. Duna linda, cola separada? Afirmo. Salve, minha 721 autorizado. Alinhar e decolar sem parada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Livre, alinhar e decolar sem parada, minha 721. Gol 1-3-2-8, continua a aproximação, aguarde pista livre, informe os primeiros 1.200 metros fechados. 7.200 fechado, observando a aeronave alinhando. Na escuta, gol 1-3-2-8. Principal, 1-6-0-0. Faz a passagem do tráfego na ingresso dele na Delta. Prossegue via Kilo, PAC 3, seu nome é 00, reporta. Uno 328 autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Vento de pouso, cabeceira deslocada 1.200, tá destravado, 1-0, gol 1-3-2-8. É 7-2-1, decolou 1-7, chame controle 1-1-9, décimo 8. 1-9-8, 6-7-2-1. Salvador, boa tarde, Webjet 6721. 6721, suba ao 310 na saída Puca, vigilância. 310 na saída Puca, solicita pro de Bangu da presente, 6721. Correção, saída Momo, solicita pro de quê? Pro de Bangu. Considera pronto, gol 7-4. Seja após pouso de aeronave da companhia, na curso final, a linha mantém cabeceira 1-0, gol 1-7-4. Após o pouso, a linha mantém 7-4. 18 livre à direita, chame solo, 121 decimal 9, solo 19. Gente, solo 219, colo 322. Salvador, boa tarde, gol no 328, livrando a 10. 328, boa, Alfa Kilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, reportando para ingresso, no 32. Interesses com o solo, pode prosseguir na descida e voadora. Desça via, tá 3192, o senhor vai fazer ILF? É o localizador, isso. Confere, ILS sem glide. Decolagem 754. Luz, desce para 2000 pés, ajuste no 012, voa Iduna, reporte na final. 10012, voa Iduna, reportada na final, volta 3192. Objeto 6721, voa e frote. Está presente, frote, 6721. Oreiro. Fala, bom voo, gente. Alô, tá bem? Drone, bom dia, o senhor 3566, centro da informação Sierra. Bom dia, 3566. Sem identificação, dessa via chegada a Amã, ajuste em Salvador no 012. Via chegada a Amã, 1012, e perdeu o contato com o centro. Sente. Uno 754 decolou aos 22, chama agora o controle 119-8, uma boa tarde. 19-8, boa tarde, obrigado. O número 1. Portão 1, para o Uno 600, Uno 322. Corrigido, para o Uno 600, afirmativo, até o... Uno 600 para o 6, autorizado. Ah, retificando para o 612, o Uno 600. Afirmativo. E o 1-3-2-2 para o 1-1. Afirmativo, 1-3-28, ingressa na Kilo, parte 3, parte principal, portão 1. Ok, Alfa, Kilo, portão 1. O contato radar sobe para o nível 390. 390, ou 1-7-5-4. Controle, Força Aérea 2, 7-3-3. Pela rota Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto, controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186, acione o código 5170. Utilizado Aracaju 190, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, direto, após 198, controle, após 186, acione 5177. Correto, chame para acionamento no 806. É. Azul 4089, pronto para cópia. No 2323. Guardando. Controle Alfa Tango Lima, Kilex Rey. Lima, Kilex Rey, prossiga. Controle da Veracruz, acessou o primeiro no 050, depois acende uma campeã. Coordenação, altímetro 1012. 1012, aguardando autorização, TAM 3834. TAM 3173, vai ingressar uma aeronave da Gol no portão 1, após a aeronave ingressar, autorizado, pushback no 2. Após ingresso do Gol no 21, nós autorizamos o pushback no momento 3173. 8, boa tarde, Azul 4081, autorização Vitória 360. Azul 4089, pronto para cópia. Tá pronto, 4089. Azul 4089, autorizado para Vitória, nível 360, pela rota Peruísque 50. Decola da pistão no zero, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186, acione 5176. O Azul 4089, autorizado 360, Vitória, Peruísque 50, decolada 10. Da EL de NER, 198, 186, 5176. Correto, chame para acionar 4089. Chamada para acionamento, Azul 4089. 2685, alterno 2545. 2685, 2545, uma boa tarde, obrigado. Tarde. Utilizando o localizador, logo o campo está 3192. 3192, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 6. 86 grato, uma boa tarde, com um bom final de semana. O Quebec Serra, prossiga. Model 050, Kilo Quebec Serra, pro Edmário. Pronto para cópia. Afirmo, pronto para cópia, 3834. 3834, autorizado Fortaleza, nível 370, pela rota Pêndulo 19. Decola da pista no zero com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119, décima 8, torre 1186, acione o código 5407. Autorizado Fortaleza, no nível 370, pela Pêndulo 19, decola da 10 com curva esquerda, Momo Frote. Controle 119, 8, controle, torre 118,6, transponder 5407, o TAM 3834. Correto, chame para acionar 3834. Reportará 3834. Gente, Duna, desça, restrita 060, 6702. Ok, Duna, restrita 060, 6702. E Salvador, muito... Boa tarde, Altan 3192. Passo o externo baixado travado, visual 1 campo. 3192, tem pouso autorizado no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, o vento de 130 com uma dúzia nossa, TAM 3192. Afirmativo, está sem desengafamento da pista, livre pouso, pista 10, Altan 3192. Sexta livre, lançamento no 050. Afirmativo, grato. Vai iniciar o primeiro lançamento, Lima Quilete 6. Tranquilo que sei. Estou de lançamento, mantenha 050. Sua próxima atenção será novamente ao sul da ilha. Afirmativo. Objeto 6702, mantenha 060, vai passar sobre Veracruz, há um lançamento de paraquedismo no 050. Após o cruzamento dessa área, só vai iniciar a descida. Cliente, vai manter o 060, aguardando para a descida o 6702. 3566 da TAM, livre sinal, pista no 0 sem glide, reporte estabilizado. Portará estabilizado na final do 10 sem glide, TAM 3566. Kilex 3, lançamento, já está na próxima, ok? Ciente, Kilex 3. Prosseguindo a atenção, uma centena. Tram 3192 no solo, aos 32, libere a direita, cabeceira oposta, chame o solo em 1219. A direita, cabeceira oposta, 1219, 3192. O 3173 autorizado via Índia, Alfa, antes da Delta, 1186 para decolar. Índia, Alfa, antes da Delta, 186, 3173. Muito boa tarde, é o TAM 3192, livrou na sua escuta. TAM 3192, prossiga ao táxi em frente via Alfa, reporte antes do táxi Equilo. Alfa, reportará antes da táxi Equilo, TAM 3192. Afirmativa, já está no solo. Ciente. O objeto 6702 desce para 2000 pés, ajuste no 012. 060, pode prosseguir para a vertical de Veracruz. Informar o lançamento. Afirmativo, obrigado. Voo 924, aguarde coordenação, altímetro no 012. Aguarde. Salvador, é o TAM 3376, autorização, comanda tuba 220, formação Tango. Aguarde coordenação 1012 no altímetro 3373. Copiou. Bom, TAM 3192, tá, está aqui, ó. 3192, ingresso na Quilo, táxi via parte 3, reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, na 3192. 3173, mantenha a posição antes da Delta e chame a torre em 1186. Antes da Delta, 1186, 3173. Salvador, bom dia, 14089. Estamos aqui no box 09, pronto para o estacionamento. Autorizado no 9, chame para o táxi azul 4089. Autorizado 4089. Vício 30 embaixo travado, TAM 3566. Tem pouso autorizado na pista 10, TAM 3566. Teve pouso na 10, cabeceira deslocada, TAM 3566. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3173. Antes da Delta, na sua escuta. Sente ingresso e mantenha a Delta 3173. Mantém na Delta 3173. Autorizada a final sem glide, 6702. Para ingresso no pátio principal, TAM 3192. 3192, autorizado para o portão 2. Autorizado portão 2, muito grato. não 600? Voo no 600, aguarde coordenação Natal, altímetro 1012. 1012, é. Voo no 924, copia. Santos 373, copia. Copia, 3373. 3373, autorizado Salvador para Comandatuba. Nível de voo 220 pela rota Golf 677. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Coral. Controle Salvador em 119.8. Torre 1186, acione o código 5414. Sim, ativo, autorizado 220 para Comandatuba, via Golf 677, decola da pista 10, com curva direita, saída da El, transição Coral, 98 controle, torre 1186, e o transponder 5414, altana 3373. 3373, modifica a saída para da El Leda após direto. Chame para acionamento e pushback 3373. Modificando então para Dael Leila, depois vou direto Comandatuba, tá? 3373. Correto, chame para acionamento. Comandante, obrigado. Próximo, acionamento, 906-3. 906, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamando o táxi, 906. Motor 489 da Azul, com 3 horas e 12, alternando com 5. 94 a bordo, para tarde. 09. A última livra, 219, 735-66. 21, corrijo, 118-6. Letra Alfa da Delta, mantém posição. Chama 118-6, 4089. Correto. Boa tarde, solo, TAN 3566, livrando a escuta. TAN 3566, taxi via Alfa e reporte para ingressar na Kilo. Alfa reportará para ingresso na Kilo, TAN 602, cabeceira deslocada no 1200 metros, o vento uma centena, 10 nós, cheque o trem, pouso livre, pistão 0. Tá, livre o pouso, 6702. São 31-73, decolou os 40, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 31-73, Salvador, 19-8, parabéns pelo seu trabalho. Caramba. Rio, galera. Aguarde coordenação, 394-1011, agora no altímetro. Guardando 394. 394 tá pronto. O 924 autorizado Maceió, nível 350, pela rota Perusque 58. Decola da pista no zero, curva à esquerda, saída Pouca, transição Zumbi. Controle 119, decimal 8, torre 1186, acione 5410. Autorizado nível 350 para Maceió, da Perusque 58, decola da zero, curva à esquerda, na Pouca, transição Zumbi. Controle 1198, transfundo 2186, transfundo 5410, o gol 1984. Correto, chame para Sona 924. 7702, Solos 4-1, libere pista à direita, chame Sol 1209. Ok, libera 219, obrigado. Posição antes de ingressar na Delta, 4089 da Azul. Correto. Azul corrigindo. Gol 1600, pronto para cópia. 600, pronto. Gol no 600, autorizado Salvador Natal, nível 370, pela rota Pesolo 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8. Corre 1186. Acione 5412, aguarde para cotejar, gol no 600, TAM 3566, ingresso naquilo, prossiga via parte 3, chame para ingresso no principal, 3566. Via aquilo, parte 3, reportará para o principal, TAM 3566. Correto, gol no 600, coteje. 370 aprovado, Natal pela Pesolo 90, decolada 10, percorre a esquerda, Puca, Zipar, 5412, transponder, 198, controle, 3862, 600. Correto, chame para acionamento no 600. Para o táxi, gol no 806, alterna Recife, 2 horas e 20, com 130 a bordo. Gol no 806, autorizado o táxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 118, decimal 6 para decolar. Índia, Alfa, Delta, está Delta 18,6, no 806. O Webjet 6702, livrou a pista, está na sua escuta. 6702, prossiga via Alfa, reporte antes daquilo. Na Alfa, reportar antes daquilo, Webjet 6702. Torre Salvador, 4089, na Delta. 4089, autorizado a alinhar e decolar, o vento de uma centena com 10 nós, 4089. Alinha e decola, do 4089. Funcionário da 733, informe para ingresso, corredor Interlagos. Informará da 733. Cruza 2500, Lima Kilexway. Kilexway, os paraquedistas já estão abaixo da aeronave? Estão acima ainda? Afirmativo, já estão todos abaixo. Gente, frequência de coordenação para pouso, Kilexway. Kilo-Quebec Serra, desce via chegada Mar e ajuste no 012. Boa barra, o que está acontecendo? 1011 é o ajuste. 1011, né? Objeto 6702, ingresso naquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal 6702. Naquilo, pátio 3, reportaremos para ingresso no pátio principal, objeto 6702. Voo no 394 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Pesolou no 4.